mudança que está por vir. A cada etapa da vida uma lição eu vi. Um incentivo pras crianças já me faz feliz. Muito amor, pé na estrada, cê vai conseguir. Me diz, irmão, que tu quer renascimento. Paz pro espírito, pra alma, fortalecimento. Tranquilo, vai que a mudar, liga o fundamento. Tá na razão, fé e confiar no talento, na luz divina. Ela te salva, a vida, a melodia. Ideia certa na batida, porque é tão bom brisar no flow do som. DJ, produtor, fez o beat e representou. Se a loucura é grande, resgate um ponto pra nós. Basta acreditar na rua, poder na voz. Tudo aqui pra ajudar, você é coragem pra você.